fora da zona, certo? 180 a bordo, 180, autonomia de 4 horas, alternativa toda nossa. Luan 705, autorizado o táxi, passagem para Dona Zero, via Índia, no ponto espera Torre 18, decimal 95, ajustando 013. Lembra da passagem, passagem de manter, volta a semana. Agora eu vou com a 705, mas espera a nossa. 05, autorizador linhado, vai falar pista na 0, vento ou nome para o grau, que é o outro lado. Uno 099, chama Recife agora, frequência 1288, a torna 1260. 228-260, graças. São 3258, chama em identificação, voo direto Tuna, vista até o nível 110. Direto Tuna, direto para o 110, são 3258. É um tráfego na proporção de 12 horas, com rumo oposto, afastado de 19 milhas, mantendo uma centena, é um bandeirante da Fotera. 3258. CB 309, informa o tráfego de 12 horas, 18 milhas, com rumo oposto. Descendo até o nível 110, a um Airbus 320. Cinco, deixa logo 24, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, zero. Boa noite. Do 1705, contato radar, sobre para o número 360, autorizado, Leda. Passou a 360, autorizado, está presente, valendo, com 70. Era 2309, tráfego informado já foi superado, mantenha o nível 1900, serviço radar encerrado, e para informação de voo e alerta, chame Recife na frequência 1251, alternado 133.95. Era 2309, copiou o controle? Caso negativo, na frequência 1288, considera 2309. 2858, tráfego superado, dita para 2003, o ajuste 1013, está autorizado o final do procedimento, informe estabilizado. Descendo para 2, eu peço a gente está dividindo 13, autorizado de aliança, 3258. 7705, chama agora Recife, na frequência 1251 e até na 13395. 2315, 3395, 1.7. Citizen Ocean 6310, information come up. Ocean 6310, Scott Kaiser, go to my arrival, descend 2006, LA 21013. I arrive at 2,000 feet on Ocean 6310, any chance to fly, do not resist. Find yes, Itapi, Sussex. Itapi, Sussex, I appreciate you, Ocean 6310. Estabilizado, está. 3858. 3858, completa com a torre 1895. 1895? Primitivo. Obrigado, até já. Boa noite, está 3858, final da 10. 3858, check trem livre, pouso na 10, o vento é uma centena com 8 nós, altímetro 1013. 1013, livre, pouso na 10, 3858. Solo 39, livre direito, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 1, 1. Solo Salvador. Câmera 2, 5, 8. Portão 2. 3, 5, 8. Delta 3850. Para 211. É, não consigo contato 211. Sua mensagem veio sobremodulada, tente novamente, por gentileza. Falou, como Delta 3850? 3850, boa noite, via Alfa Juliette, Portão 2. Alfa Juliette, Portão 2, 3850. to report service, all clear squad. S6210 Taurus 1186195. Taurus, good evening, S6210 Taurus 1186195. 6210, good evening, have in fact here joined the runway 10, wind 100 degrees 08 knots. Dois, receba a notificação sobre o deve chegar da mais. Você para dois sucessos com ajuste no 0 no 3 do SPAC. Para dois, zero and ground left 51, turn your right 21.21. Alô, 2043, autorizado Guarulhos, nível 360, decolagem pistão 0, curva direita após, perfil de saída da EL, letra após Mótiva, papel azul 1-0, até Tango Bravo Eco, Tabaté após com fome, 5-5-14 no transponder, 1-9-9, decimal 8, controle. 2046, copiou Guarulhos, 2360, aí ele colocou 1-0, primeira curva direita, saída da EL, lida, ótima, após, controle 1-0, salvateia, posto ao forte. Transponder 5-5-1-4, contra a porta 19-8. Correto, porta pronto, portão 8, 2043. Era pronto, 8-2043. Colombo 096, boa noite, autorizado chegada a Mar. Desde para o 050, direto TAP. 050, direto TAP, Dona André, na verdade. Adeus, completa a torre, Ana, é 895. Torre, 295, da 3662. Salvador, boa noite, Andrés 662, CLS X-Ray, abre o campo. X-Ray 662, muito boa noite, estou em contato visual. Chefe Trenes, repouso na 10, levanta de 1,0 graus com 612, nós altímetro 1013. Ok, trem Chicago, Andrés 662, sobre a Serra no momento. Autorizado para o táxi. Autorizado para o táxi 2043. Zero nove meses para 2010, ajuste no 013, autorizado final, reporte estabilizado. Para 2010, ajuste no 013, reporte estabilizado, 09. Afirmo 110 com 7, tá? Certo. De táxi de Apache Índia, ponto de espera 1-9-2-9-5, ajuste 9-0-1-3. Bom voo. De Apache Índia, no ponto de espera 2-0. É com 3, né? 1-1-8-2-9-5. De Apache Índia, de Apache Índia, boa noite. Dois, um, um. Dois, um, um, boa. Santos número 2, tanques autorizados em Alfa Juliette, portão número 3. Alfa Juliette, portão 3, 362. Autorizada a linha de decolar, pistama 0, vento 1-0 graus com 792043. Autorizada a linha de decolar, 0-2-0-4-3. Utilizado com campo à vista, o gol no 096. Gol no 096, completa com a torre 1895. 1895, muito obrigado, boa noite, o 096. Boa noite, o gol 1096, estabilizado, campo à vista, 3 milhas de vista. 1096, continua aproximação, vai dar entrevista de pouso. É, aguardando, 1093. 143, decolou, 1249, 19, 8. Patrulho 198, gol 2043, exatamente. 1096, estou em contato com o Zon, cheque trem, ótimo, entre marca 1014. Tem livre pouso na 10, usanta de 1110 graus com 79. Livre pouso, 190, o trem já está baixado, travado, mas justo 1014, o 1096. 110, prepara a saída Puca, guarda, número 2. Agora o Zona 6, Libra direita, ano 2-1. Libra 1-2-1-1, voo, Zona. Boa noite, Bruno, 09h30, livrando a taxa, Hospital Canastra, escuta. Bruno, 09h30, boa noite, taxa autorizado via Alfa, Juliette, portão 9. Taxa autorizado Alfa, Juliette, o portão 9, com 09h. Bruno, 9734. 4.010, comigo 14, boa tela. Do Galeão 360, nível da coluna 0, curva direita. Perfil de saída da EL, lida após o Eirume, intercepta pé November 857, persegue após conforme a rota do plano. 5533, transponder, 11980, controle. Autorizado de 360, decola da 10 com curva a saída da EL, após Zeta e depois quilômetro até Malvenda 857. O transporte é 5536 e o controle 11918, voa 19. É correto, não é o 73, porta pronto para o push, portão 4. Porta pronto para o push, portão número 4, voa 19. Do 2043. O trecho manifesto 251, alterna 13395. Fica agora a fonda 251, alterna 13395, 2043, exatamente.